Bela canção, quando o rádio toca esta canção, Ana. E vamos continuar então com o nosso conjunto Maria de Albertina, O Imigrante. E uma ótima sexta-feira para vocês todos.

proibimos de escutar uma página de pub e vamos continuar com as nossas músicas e estamos, vocês estão à escuta então de, à escuta da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta e vamos continuar com Johnny Flores em Vida. Quero seu amor agora, não a saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, o seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedidas não estarei por perto para enxugar. Do amor, eu quero viver a vida, quero flores em vidas colhidas no jardim do amor, do nosso amor. Quero flores em vida, o seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedidas não estarei por perto para enxugar. Jardim do amor, eu quero viver a vida, quero flores em vidas colhidas no jardim do amor, do nosso amor. Mulher magra gostosa, é a razão da vida minha. Hoje eu quero uma paixão, vai ter que ser uma gordinha. Sou doente de amor, é a razão da doença minha. É uma gordinha, é uma gordinha. Estou doente de amor, é a razão da doença minha. Brilha quando quer carinho, apaga com a solidão. Amo cada uma delas, mas todas têm o seu dia. Hoje eu não amo, mas vai ter que ser uma gordinha. Sou doente de amor e a razão da doença minha. É uma gordinha, é uma gordinha. Estou doente de amor. Não chore não, não chore não. Se você chora, amor, trata muito meu coração. Não chore não, não chore não. Eu vou mais logo pra te buscar com muita emoção. Tenho que ir, mesmo querendo ficar contigo, mesmo sabendo que é ruim ficar distante de quem na vida se ama tanto. Não chore não, não chore não. Meu coração, não chore não, não chore não. Eu vou mais logo pra te buscar com muita emoção. Vou procurar não te esquecer, vou te lembrar muito querida. Eu vou te amar, eu te amarei. Vou te falar, sempre te amei. Não chore não, não chore não. Se você chora, amor, trata muito meu coração. Buscar com muita emoção. Tenho que ir, mesmo querendo ficar contigo, mesmo sabendo que é ruim ficar distante de quem na vida se ama tanto. Não chore não, não chore não. Se você chora, maltrata muito meu coração. Não chore não, não chore não. Quero você todinha pra mim. Quero você. Quero você. Quero você. Quero você. Todinha pra mim. Quero você. Quero você. Quero você. Todinha pra mim. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Minutos, vocês estão à escuta da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com muita, muita saúde. E então fica à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Yeah.

E esse amor vai fazer você voltar. Espero que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai sentir que estou te amando. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons ventos te soprar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons tempos te tocar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. E eu sei que esse amor vai fazer você voltar. Espero que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai saber que estou te amando. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons ventos te soprar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons tempos te tocar. Lembrar de mim e saber que ainda existo.

10:24 e vamos de escutar José Malhoa Morena Cuduro. E vamos continuar com o nosso José Amaro Malhão do Beijo. Temos festa e então eu fui mais abaixo. Dei-lhe um beijinho na boca, ela logo respondeu. Mais abaixo eu fico louco. Na pontinha que Satanás. Um dia eu disse a meus pais, hoje ninguém me enfada, que vai haver uma festa lá no clube do pirata. Hoje à noite eu vou pra lá, ver se arrumo uma gata. Aí peguei uma gravata e amarrei no gogó, vesti uma calça velha colada no mocotó, e cheguei lá parecendo Judas de paletó. Quando cheguei no forró, o porteiro saiu fora, o dono da casa disse, valeu-me Nossa Senhora, meu povo, vamos rezar, que o diabo chegou agora. Gritou alto uma senhora, meu Jesus, quem é aquele? Veio sujo e mal trajado, já tô é com medo dele, se aquilo não for o cão, mas vem mandado por ele. Será que é um azar ou é um grande castigo que essas moças daqui não querem dançar comigo? Vou dançar, vou dançar. Parece que foi castigo que uma moça apareceu, fina igual uma vara e preta da cor de breu. O nariz da Nepal e os beijos veio pneu. Vou dançar, vou dançar. Sabe o que aconteceu? Me agarrei com esse feliz, comecei a dançar com ela dizendo assim sou feliz. Vou chupar na língua dela e rechupei o nariz. Vou dançar, vou dançar. Meu povo, ela só me quis, vou dizer o resultado. Ela tinha um olho fundo e tinha o outro estourado. Cada peito dava um quilo e a bunda torta pra um lado. Vou dançar, vou dançar. Mas eu tô da matutada, peguei naquele setor. Ela disse, o que tu queres, diga logo, meu amor. E eu disse, eu quero é botar, é óleo no seu motor. Vou dançar, vou dançar. Ela disse, meu amor, a coisa então vai ser agora. Eu vou tirar minha roupa e tu fica sem demora. Saindo no meio do povo, com a marca cheira de fora. Vou dançar, vou dançar. Barruei numa senhora, já ia todo pelado. Essa mulher disse assim, de onde vem esse tarado? Nozinho do meio da gente, foi esse troço empendurado. Aí chegou um soldado, passou uns 20 minutos, só me dando cacetada, apanhei que sou um bruto. E desse dia pra cá, eu deixei de ser matuto. Vou dançar, vou dançar. Agora não sou mais matuto, já saí daquela aldeia. Depois daquele dia, daquela surra de peia, fiquei com raiva de festa, de matuto e mulher feia. Ora, então, e vimos de escutar o Condor Matuto no Ferró. E então, como amanhã é o dia de São Martinho, já vimos a canção das castanhas, e então vamos escutar a canção do vinho. Vamos escutar Toinando o Copo Certo. E eu dedico esta música também ao Cepharia, que desejo-lhe um ótimo dia, se ele está à escuta da Rádio Arcancel 96.2, e que tenha um ótimo dia de trabalho e tudo bom para ele. Então vamos escutar esta bela música. Eu queria beber mais um copinho daquele verde bem fresquinho. Com este calor a apertar, quero mais uma para me refrescar. Desde pequenino que eu gosto de beber, teria 8 anos, quer-me parecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber as escondidas dos pais. E então, amigo, abrimos mais uma garrafinha? Olarilolé, olarilolai, lalalalai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Olarilolé, olarilolai, ai. Quando é fresquinho é demais, é demais. Os amigos são o melhor que a gente tem, juntá-los todos assim é que está bem. Sernhada depois de uma boa cesta, vamos todos fazer uma grande festa. Olarilolé, olarilolai, ai, ai, ai, ai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai. Olarilolé, olarilolai, ai. Quando é fresquinho é demais, é demais. Queria beber mais um copinho daquele verde bem fresquinho. Mas o dinheiro não está a chegar, alguém eu vou ter que cravar. Há muito que eu gosto é de beber, mas quase sempre bebo para esquecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber em casa à fala dos pais. Olari lolé, olari lolai, ai ai ai ai, vou ganhar o vinho ao meu pai, ai ai ai ai. Olari lolé, olari lolai, ai, quando é fresquinho é demais, é demais. Olari lolé, olari lolai, ai ai ai ai, acabou-se o vinho, ai ai ai. Olari lolé, olari lolai, olari lolé, olari lolai, quando é fresquinho é demais, é demais. Senhor, que este fino vinho faça com que eu não mais me sinta sozinho, faça com que eu esqueça a cicatriz e viva rindo da vida, viva feliz. Portuguesa, como dizia a canção, há comida sobre a mesa e menu degustação. Uma entrada sem entreitas e quem aprova grita uau. As portuguesas punhetas do norueguês bacalhau. A nossa mica é a maior. Para começar, é sabido e verdadeiro, mas temos que provar. Ai, um bifinho do traseiro, este prato não é pouco. Tem África no coração, regas com leite de coco, o bobó de camarão. A nossa mica é a maior. Aqui não falta nada, ninguém sai daqui aflito. Sai a bela churrascada, temperei bem este pito. A sobremesa tem que ter de tudo um bocadinho e acompanha sem temer. Ai, uma bica com cheirinho. A nossa mica é a maior. Nossa amiga é a maior.

Seu pai que tanto sofria, nunca mais o filho via. Fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Ora, e vimos de escutar o Graciano Sagra, Bem Devagar Imigrante, que foi pedido do Sr. António Bessa para o Sr. Albino Freitas. E vamos continuar com as nossas músicas e desta vez continuar com o nosso Jorge Ferreira, Não Há Gente Como a Gente. Meus dias não são meus, pobres compridos, contidos, ateus. Os meus dias não são meus. Só os meus sonhos são meus. Grandes, celestes, convulsos, eternos. Os meus sonhos são só meus. Nobres, cumpridos, comigo, com Deus. Só os meus sonhos são meus. Os meus dias concedem o que os sonhos conseguem. Os dias vão sendo, os sonhos são. Os meus dias agastam o que os sonhos arrastam. Os dias acabam, os sonhos não. Se os dias fossem meus, grandes, compridos, plenos, inteiros, os sonhos nem sequer seriam. Os meus sonhos são para sempre. Os meus dias não. E é dos meus sonhos que um dia os dias futuros serão. E os dias não são meus. Os meus dias concedem o que os sonhos conseguem. Os dias vão sendo, os sonhos são. Os meus dias agastam o que os sonhos arrastam. Os dias acabam, os sonhos não. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Os meus dias não. Bye.

Ora, e então vimos de escutar Jorge Ferreira, Voltei, Voltei. E vamos continuar com uma bela canção que tem por título O Cheiro da Minha Mãe. Vamos escutar então esta bela e este bonito fado. Um fado que já é velhinho, de Amália Rodrigues. Cheio de minha mãe, que me aqueceu. já se foi a mocidade. Horas e 20 minutos e vimos de escutar o Jorge Ferreira, Um Belhinho Caminhava. E então vamos continuar com as nossas dedicatórias. E tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Maria do Céu, para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, para todo mundo que a conhece, não esquecendo o auditório da rádio e também o animador. Então, da minha parte, eu desejo um ótimo dia, tudo de bom. E ela pediu para passar então um Saúl com o Bacalhau Quer Alho. Vamos escutar esta bela canção. Quem quer alho, saladinha, com o Ora, 11 horas e 24 minutos e vimos de escutar o Saúl Bacalhau Quer Alho, que foi pedido da parte de Maria do Céu. E vamos continuar com as nossas belas canções e estamos apenas de meia hora do fim de semana à porta. E vamos continuar e vai ser quem? Jorge Ferreira, Os Olhos da Minha Mãe. Então escutamos esta linda canção. 11:32, eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Sra. Sónia Leal para o seu marido José Leal e também não esquecendo a sua ausência, o seu braço direito da Fernanda do Trabalho. E para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo também o auditório da Rádio Arcanciel e os animadores. Então, muito obrigada e que tenham um ótimo dia. E vamos ouvir então Alexandre Faria, A Vida São Dois Dias. Não quis estudar, toda a minha vida tive de lutar. Lutar pelo que gosto, o que me faz feliz. E hoje sinto isso, sou o que sempre quis. A vida são dois dias e um já se passou. Não percas o teu tempo com quem não te apoiou. Segue sempre os teus sonhos, a tua intuição, e só dessa maneira serás um campeão. Ouvir opiniões, saber o que queremos e tomar decisões. Pedir sabedoria ao nosso Criador e seguir o caminho sempre com muito amor. A vida são dois dias e um já se passou. Não percas o teu tempo com quem não te apoiou. Segue sempre os teus sonhos, a tua intuição, e só dessa maneira serás um campeão. A vida são dois dias e um já se passou. Não percas o teu tempo com quem não te apoiou. Segue sempre os teus sonhos, a tua intuição, e só dessa maneira serás um campeão. A vida são dois dias e um já se passou. Não percas o teu tempo com quem não te apoiou. Segue sempre os teus sonhos, a tua intuição, e só dessa maneira serás um campeão. Vivemos de escutar Alexandre Faria, A Vida São Dois Dias, que foi pedido da parte de Sónia Leal para seu marido, José Leal, e não esquecendo Fernanda também, que trabalha com ela. Então, vamos continuar com as nossas dedicatórias e tem aqui mais uma que é da parte de Glória, a nossa Glória, que faz, a nossa animatriz, que faz às quartas-feiras a música da Glória. E então pede para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que estão a sofrer. E não esquecendo Manuela de Araújo e Rosi e todos que a conhecem e também o animador. Então, de minha parte, meu muito obrigado e que tenha um ótimo dia. E vamos escutar Marco Paulo, Santa Maria, eu te agradeço.

cerejinha que caiu, caiu. No cimo do monte nunca mais viu, nunca mais viu, nem se torna a ver. Cravos à janela, rosas a nascer. Senhora do Almordão, oh minha linda Rayana. Senhora do Almordão, oh minha linda Rayana. Virai costas a Castela, não queirais ser castelhana. Virai costas a Castela, não queirais ser castelhana. Olha a laranjinha que caiu, caiu. No cimo do monte nunca mais viu, nunca mais viu, nem se torna a ver. Cravos à janela, rosas a nascer. Olha a laranjinha que caiu, caiu. No cimo do monte nunca mais viu, nunca mais viu, nem se torna a ver. Cravos à janela, rosas a nascer. Senhora, senhora, senhora do Almordão, senhora do Almordão, a vossa capela cheira. Senhora do Almordão, a vossa capela cheira. Cheira a cravo, cheira a rosa, cheira a flor. Cheira a cravo, cheira a rosa, cheira a flores de laranjeira. Olha a laranjinha que caiu, caiu. No cimo do monte nunca mais viu, nunca mais viu, nem se torna a ver. Cravos à janela, rosas a nascer. Olha a laranjinha que caiu, caiu. No cimo do monte nunca mais viu, nunca mais viu, nem se torna a ver. Cravos à janela, rosas a nascer. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Olha a laranjinha que caiu, caiu. No cimo do monte nunca mais viu, nunca mais viu, nem se torna a ver. Cravos à janela, rosas a nascer. Olha a laranjinha que caiu, caiu. No cimo do monte nunca mais viu, nunca mais viu, nem se torna a ver. Cravos à janela, rosas a nascer. Olha a laranjinha que caiu, caiu. No cimo do monte nunca mais viu, nunca mais viu, nem se torna a ver. Cravos à janela, rosas a nascer. Olha a laranjinha que caiu, caiu. No cimo do monte nunca mais viu, nunca mais viu, nem se torna a ver. Cravos à janela, rosas a nascer. Ora, vimos de escutar Alexandre Faria, a Senhora do Almordão, a Laranjinha, que caiu, caiu. E então vamos continuar com mais uma dedicatória, e será a última desta manhã, e é da parte da Cira Esperança, para toda a sua família, para, e não esquecendo o Ser Armando e o Ser Agostinho Monteiro, e também a sua esposa, Isaura, e então... E também o animador. E eu vou passar aqui uma bela canção que tem por título Graciano Sagra, Amor Sagrado, que ela adora de escutar esta canção. Então, para ela, um ótimo dia, tudo bom e muita saúde é o que eu desejo. Vamos escutar então esta bela canção. Thank you.

11:55 e vimos de escutar o Sterling. Vamos à festa, Maria, vamos à festa. E eu vou passar aqui esta bela canção que tem por nome, no, o nome é Edi Lemos e Conceição, nome de Santa. E esta canção é para todas as pessoas que estiveram hoje de manhã à escuta da minha emissão e que eu desejo um ótimo dia para eles todos e um bom me gosto amanhã, o dia das castanhas. E vamos ouvir esta bela canção então, e é com esta canção que depois vou me despedir. Conceição, nome de santa. Conceição é minha mãe. Um sentimento a define ela, um ser tão sublime, porque é santa também. Os seus olhos são estrelas em meu corpo a cintilar. Duas tochas, duas velas, dormi e acordo com elas, pra ela fiz um altar. Mãe, da tua terra distante, Conceição é voz de amor, que transmite gratidão. É mãe em letra maior, sofre também, sente a dor, sem dizer ao coração. Um dia o ventre rasgou pra me dar vida ao nascer. Já tanto tempo passou, e o homem que hoje sou, a ela. Agora 11:59, estamos apenas de um minuto do meio-dia. E é com esta bela canção que eu vou acabar a minha edição, que tem por título Fim de Semana à Porta. Ora, para todos que me telefonaram, muito obrigado e espero que vocês passem um bom fim de semana todos com muita saúde e com muito com a vossa família. E então marcaremos encontro aqui para terça-feira próxima, se Deus quiser, com a emissão Manhãs Românticas. E daqui a pouco vou deixar com a RTP Internacional para ouvir algumas notícias lá de baixo também, que tem havido muita chuva e tudo, para vocês escutarem uma coisa. E desejo-vos um ótimo fim de sexta-feira, um bom fim de semana a todos e até terça-feira, se Deus quiser. Mãe. 11:00 AM em Portugal Continental e na Madeira, 10:00 AM nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.